Este é o episódio número 159 do Tentando Minha Exceção. Convidado é o João Moreira, que volta ao podcast 3 anos depois de ter vindo com o Pedro Santo ao episódio 10 e mais de um ano depois de eu ter ido ao spin-off, o podcast dele. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de partilharem com aqueles que mais gostam, nem de se tornarem patrões no Patreon. E é isto. Então sejam tão bem-vindos a mais uma edição. Projetos a voz, pois. É natural, não é? Mas alguém. Hã? És alguém que está habituado a projetar a voz sim. E a treinar. Eu falava muito para dentro, mas comecei. Sobretudo no teatro, é que um gajo tinha aulas de projeção de voz. Também um gajo tem que falar sem amplificação, não é? Sim. No teatro, portanto. Eu nunca falei sem amplificação na vida, portanto eu falo assim, baixíssimo e pronto, estou só a reparar nisso. Eu vejo quando é que isto está a picar e não está a picar. É aquele truque de um ir buscar às profundezas do estômago. Há truques. Era assim que diziam? No teatro? Não, é falar com a barriga ou não sei o quê. É aquelas merdas. Mas isso na Universidade de Coimbra? Que eu fiz. TEUC, Teatro de Estudantes na Universidade de Coimbra, era uma secção da. Isso é a Universidade de Coimbra. Não, mas era da. Sim, não era da Universidade. Eu não, ou seja, não estudei nenhum curso de teatro na Universidade. Havia um grupo de teatro. Sim, mas era na Universidade. Sim, era da Academia, sim. Pronto, era isso que eu estava a dizer. Contradisseste. Há vários grupos de teatro lá. Esse era o mais antigo, fez agora 80 anos, acho eu, portanto, até é uma coisa. Mas tu chegaste a fazer coisas em teatro, não chegaste? Mais recentemente. Sim, ou sim. Fazer? Não, sim, cheguei a fazer, a participar num musical. Musical, mas foi atuação única, foi um espetáculo único. Portanto, isso é ótimo. Talvez que tenha dado algum trabalho. Pá, deu. Epá, e se calhar até era para fazer, ter feito mais. Além desse, fez-se aquele que era o principal. Depois, eventualmente, fazia. Ah, mas entretanto o pessoal começou a fazer outras coisas e é difícil conjugar equipas muito grandes, né? Tipo, quando tens uns gajos que são músicos, outros que são atores e outros que são não sei o quê, é pá, conseguires agenda para todos, pá, entretanto vai ficando em águas de bacalhau. Já está a gravar isto? Uhum. Tá, eu estava só a ver que se calhar a tua voz estava demasiado alta e eu tenho algum medo. Isto consegue regular? Ah, isto é bom? Cada voz, sim. Ah, foda-se, é fixe, pá. Pois é isso, no teu não. Não, o meu. O teu é só. É como o que eu tinha. Pá, sim, tem. Dá para pôr. Só de um lado, para quem está a falar assim, ou dá para pôr. Para apanhar a sala. Sim. Mas tipo. Duas direções. Nem sei se tem entradas destas, nem sei como é que chama essa entrada. Não deve ter. Não, o 4 já tinha, depois havia o H4. Sim. Que até tinha assim umas cenas cruzadas, lembras-te? Sim, sim. Esse era fixe. Esse é que era o bom. Este aqui também tem outro microfone, além deste. Que está aqui. Que é cruzado. Quanto é que custa isto? Sem inscrição. O meu custou 200 euros, era 197. Mas por mais 100 euros compravas o outro, que era 300. 200, não, isto é para aí, foi para aí o dobro. É? O Alvin também tem um. Se calhar. Se calhar é igual. Acho que leva. Não sei. É capaz de ser esse, é? Só que não tinha esta. Ele se calhar usa a outra. É para gravar lá o. Não sei o que é, humor. Onde tu foste, como. Na tua condição do Bruno Leixo. É engraçado, eu não vinha de Lisboa. Na feirada, desde essa altura. Vê lá tu. Isso foi em julho. Portanto, okay. Tive 6 meses sem vir cá. Quando é que foi o Aleixo Pessi? Quando é que foi o Aleixo Pessi? O Aleixo Pessi deve ser. Foi antes disso. Pá, boa pergunta. Não foi este ano, pois não. Não foi ano passado, foi. Estamos em março. Não foi ano passado, sim. Tínhamos aquele visionamento no ICA. Foi, pá, no início do ano passado. Foi há um ano e pouco. Sabes que eu lembro-me que já está sol. É capaz de ter sido há um ano, sim. É que agora parece inverno, apesar do sol. Opa, sim, sim, mas não sei. Mas foi. Não, foi há um ano e tal. Não foi tipo abril. Não sei. Sinceramente, não sei quando é que ele estreou, mas. Eu acho que foi no início do ano passado. Ok. Pá, não estou. Mas acho que sim, foi bem há um ano. E são 10 anos de Bruno Leixo? São 10 anos de Bruno Leixo. Fez agora em março. Isso já sabes. O quê? Isso sei. Porque alguém te disse? Opa, ou não, é fácil porque o primeiro vídeo que está publicado no Pombeiro, okay, tem lá a data. Ok. Foi 9 de março de... Isso no YouTube ou no Sabe 5 de março, 5 de março. Esse foi no YouTube. Depois o Carapaz à Espanhola é que foi no Sabe Vídeos. Dia 14, 14 de março também. Portanto, foi uma diferença de 9 dias. Ok. 5 para 14. E agora a série faz 10 anos só lá para o fim do ano. Novembro. Mas faz. Foi logo? Foi no mesmo ano? Uhum. Pá, foi. E até foi relativamente rápido, porque aquilo, desde que foi dedicado até que estreou, que entretanto demorou muito tempo a fazer. Claro. Foram para aí 2 ou 3 meses. Aí 2 mesitos. Já não lembrava, eu achava que tinha sido tipo pá, um ano de diferença. Não. Foi muito, bastante rápido, até a adjudicação foi para aí 2 meses. Até que fazemos o piloto e não sei o quê, portanto foi relativamente rápido até. Foi bom. Mas tu e o Santos já tinham feito aquelas coisas para o Alvin? Nós trabalhámos para o Alvin, sim, para o Boa Noite Alvin. Sim. Opa, e a verdade é que éramos ali os únicos que estávamos ali a... Pá, pronto. Estávamos a tentar fazer coisas. E eu na altura trabalhava numa agência de publicidade aqui em Lisboa. Sim. Aquela no, que era no Parque das Nações? Pá, que era no Parque das Nações, agora já não é. Okay. Agora chama-se Aves, já não é. Era o RSG na altura. Eu trabalhei lá em 2006, 2007. Pá, depois, entretanto, aquilo, sabe como é que é das agências de publicidade? Um gajo está assim a ganhar pouquinho e depois nunca dá para. Pá, vamos tentar subir e pá, nunca mais andava. E eu fui-me embora. Pá, mas foi chato. Foi chato, mas voltei para a casa da minha mãe, essas cenas. Sendo que. Aconteceu muitas vezes, eu estar aqui e voltar para Coimbra 6 meses, depois voltava mais 6 meses para aqui e andei sempre para trás e para a frente. Só agora é que me decidi mesmo. Sim, foi relativamente. Houve aquela parte em que o Santo também decidiu que ia sair de Lisboa. Foi um bocadinho antes disso. E que anunciou isto aqui no. Opa, porque isto entretanto estava aqui. Nós gravámos lá ao pé de. Aquele café, a Café das Nações, não era? Sim. Opa, porque a verdade é que. Pá, eu. Estou sempre a dizer mal de Lisboa. Lisboa tem coisas boas, tem coisas más. Mas agora está pior. Agora está muito pior. Está sobretudo pior porque o preço das rendas são inacreditáveis, meu. Quer dizer, não é? Antigamente... E tu ficas todo contente sempre que vês essas notícias. Não estou nada. Porque estou aqui a odiar há anos. Não, caralho. Então, eu lembro-me, quando vim para cá em 2010, pagava 200 euros por um quarto. Da última vez que estava a pagar 300, opa, agora duvido que arranjasse por menos 400, por exemplo. Falar de uma coisa minimamente digna, não estamos a falar de um pardieiro. Pardieiro, se calhar um gajo encontrar aí. Pá, mas um quarto com um gajo permite uma pessoa viver confortavelmente, normal, uma vida normal. Pá, não sei. Portanto, a certa altura já estava a começar a ficar. Né? E agora consigo uma casa pelo preço de um quarto, não é? Pá, e a verdade é que eu estou a gravar Antena 3, pá, Coimbra tem estúdios lá, eu faço lá a vida. Há muita coisa a ser gravada nesses estúdios. Eu acho que já perguntei isso ao Santo. Que ele fala, que ele de Coimbra? Que já foi lá de vez, já foi lá umas vezes, de Coimbra, não é? Ou seja, tirando as cenas do correspondente, que às vezes entra um correspondente, sei lá. Sim, pode teoricamente, pode isso não acontecer tipo, durante meses. Pode acontecer durante meses. Quem grava lá, semanalmente, é o Eduardo Sá. Aquele programa com a Isabel Stilwell. Sim, sim. Olá, Eduardo, olá, Isabel. Isso é gravado lá. O gajo mora lá, o gajo não sei se é de lá, mas mora lá, sim, sim. E vai lá gravar. Opa, e depois o resto, pá, deve ser aqueles, ao fim de semana, emissões desportivas e não sei o quê. Isso acho que os gajos também fazem, a partir de lá. Ou seja, a emissão nacional, está um gajo a falar, e agora vamos entrar direto para Barcelos, como está o jogo? Sim, depois sim, agora sim. Vamos... Isso acho que é a partir de Coimbra que faz a gestão. Deve ser por ser mais central, não sei. Sim, sim, sim. Mas, de resto, acho que aquilo... E tu ainda fazes o spin-off na RUC? Gravamos... Opa, tem sido um bocadinho difícil de gravar nos últimos tempos, porque eu tenho tido, neste fim de semana estive lá Mr. Simba em Aveiro. Opa, gravamos quando podemos, porque agora também o Santiago está a morar em Gaia, portanto só quando opa, gravamos para aí 1 ou 2 por mês, portanto. Mas opa, é pena. Mas isto do Mr. Simba, o que o Santos me disse foi que vocês fizeram um, por acaso? Não por acaso, foram convidados para fazer e de repente o Alvin já tinha marcado aqui uma... Opa, não foi... Foi mais ou menos isso. Não, mas a verdade é esta. Nós também fizemos aquilo para experimentar. Para ver se corria bem. Claro. E se corresse bem, fazíamos mais. Alvim marcou sem nos consultar, digamos assim. Mas a nossa ideia também era vir fazer mais. Pá, agora, mas não era passar de um teste. Aquilo era um festival de comédia em Albergaria Velha, mas era tipo, não era, ora bem, era programação oficial, mas era tipo warm-up, ou seja, sim. Pá, são aqueles espetáculos mais experimentais em que não há tanto risco, só vai quem quer, portanto, era um bocadinho warm-up, portanto, fomos experimentar a cena e passar de experimentar a cena num warm-up para São Jorge foi um salto grande. Por isso é que também fizemos um, aceitámos um convite lá de uma malta que organiza tours de aquecimento. Aquilo tem um nome, não sei se tem um nome. É para quando o pessoal vai, os humoristas vão experimentar material. Ou seja, tipo, acontece muito. Malta de Lisboa daqui que vai experimentar material para Braga, Coimbra, sim. Aveiro, Guimarães, etc. Leiria. Para experimentar material em bares. 80 pessoas, não mais que isso, 100. Se correr bem, depois traz o... E para nós foi bom, nós mudámos muita coisa. Desde a albergaria para Coimbra, depois para Coimbra para Aveiro e da Aveiro para agora. Mudámos muita coisa, pá, faz bem, ainda bem. Olha. Nós nunca tínhamos feito nada ao vivo. Sim, sim. Pá, nós embirramos um bocadinho com o stand-up, nunca é... Eu sei. Por isso é que nós fizemos este espetáculo que é um bocadinho... Pá, não é gozar com o stand-up, é mais com os cursos. Pá, porque há muito curso de humor, não é? Que vende um bocado aquela ideia de que, ok, faz este curso, estás apto. Opa, eu acho que isso às vezes é enganador para aqueles garotos que estão a começar. Olha, coitados, às vezes. Pá, não sei isto. Às vezes é bom. É bom porque a malta conhece, né? Imagino. Pá, os putos vão lá fazer os cursos de stand-up, mas conhecem-se. Pá, isso é bom. Mas, opa, mas aquela cena de dizer, olha, tá, tu não precisas de nada, basta aprender isto e fazer assim, já dá. É pá, não sei. Acho eu. Achas tu? Alguma vez frequentaste um curso desses? Ou não. Viste o que acontecia nesse curso? Não. Nem tu nem o Santo. Nem eu nem o Santo. Mas então, são cursos muito pequeninos, quer dizer. Pá, há quem compare, pá, quem diga, olha, não. Se, ok, há cursos de música, há cursos de. Porque é que não há de. Pá, mas quer dizer. Imagina um conservatório, são 10 anos, não sei quanto é que é um conservatório, portanto. Às vezes é um workshopzinho de um fim de semana. Opa, dá para um gajo ter as noções. Sobretudo dá para conhecer pessoas, dá para experimentar. Isso é sempre bom, nunca é mau. Agora, que não vendam a ideia de que uma pessoa... Que não, não sei, acho eu. Sou eu a falar, vá. Fala o que vale. Não, mas o Santo usa uma máscara ou não? Não, não, não, ele aparece. Santo faz-te Pedro Santo? O Pedro Santo é de Pedro Santo. Pá, nós somos formadores Mr. Simba. Somos, não somos... Não sou João Moreira. Pá. Ok. Mr. Simba tem dois formadores, não é? Que vai fazer. Supostamente é Mr. Simba, como tu sabes, é uma. É uma agência. E é uma pessoa. Finalmente. Ah, Mr. Simba apareceu. É uma entidade. Mas pá, supostamente aquilo é uma. Daquelas, sim, que vende viagens e. Eu fiquei muito impressionado quando vi a entidade de Mr. Simba. A entidade Simba de Mr. Simba. Era um médico da peste? Sim. Fiquei. Eu nunca me tinha perguntado se existiria. Existia um Mr. Simba. Se existia mesmo um Mr. Simba, mas. Fica muito contente de saber que existe. Que existe e que é aquela... E que é aquela pessoa, sim. Epá, isso foi uma coisa que vocês inventaram agora? Pá, não, nós chegámos a... Temos um piloto escrito de uma série... Ah, sim, sim. De imagem real que chama Mr. Simba. Santíssimo, sim. Pá, que era... Com ele. Eu já deve ter contado o Santo. O Santo contou, sim. Pá, era um gajo que era advogado, que ia candidatar-se a departamento jurídico da empresa e os gajos punham-no a vender colchões em viagens. Sim. E, entretanto, isso nunca avançou, mas temos lá o piloto escrito, já pá, há, sei lá, 8 anos, ou 7, alguma coisa assim. Pá, e havia uma altura, no piloto não aparecia o Mr. Simba, mas havia um escritório, e pá, aquele é o escritório do Mr. Simba, não entres lá, aquilo é só para ele, e era assim uma coisa muito obscura, muito fumarenta. Era precisamente para o Mr. Simba nunca aparecer, mas era assim uma entidade que existia. Pá, e nós imaginámos se um dia ele aparecesse, como é que seria, pá, e usámos essa figura do médico da peste, que é... Tem aquele nariz, achamos-se que se coadunava com o ambiente, aquele cheiro a cânfora e a incenso, mas era assim, portanto, acho que era por aí. Então, nesta coisa, vocês são formadores Mr. Simba? Sim. A ensinar o curso de humor Mr. Simba? Pá, aquilo, pá, basicamente é um curso cheio de clichês, não é? Quer dizer, tem aquelas... Repete tudo da série. Da série da segunda temporada do programa assim? Do Aleixo. Ah, sim. O fizemos em Alegria era diferente. Agora adaptámos para ficar parecido com aquele trailer que aparecia lá. Opa, aquele ensina os mecanismos, também os mecanismos do humor. Tipo, agora faz a inversão, né? E agora faz o exagero. Mas dá uns exemplos péssimos, né? Portanto, se alguém. Ah, pode haver gente que se ria daquilo a sério, né? Mas aquilo é suposto que são exemplos péssimos, portanto, de propósito. Depois temos lá uns exemplos de umas piadas, ah, pá, aquilo no fundo. E aquela montagem com a cara dos humoristas todos. Hã? Pá, atenção que eu apareço, eu também apareço nessa montagem, portanto não há ali nenhuma. Pá, temos tudo mesmo, tipo, não há cá. É pá, estão a gozar comigo, está lá toda a gente, porra, quer dizer, não estamos a gozar com ninguém. Com o frio que está ainda vai arrefecer, vais ver. Sei lá, arrefece. Não arrefece. Onde é que bebem cerveja quente? Não há sítios onde bebem cerveja morna? Há estilos de cerveja que se bebem mornos. A saber. Tu deves beber bem mais cerveja que eu. Tu não trabalhas na indústria? Não trabalho na indústria. O que é? Eu não trabalho na indústria, não. Não. Se eu trabalho faço uma espécie de... Uma espécie de homem em Havana... Da praxis não, é produzida pela praxis. Sim. Da Topaz e da Onyx. Doma e Havana como? Elas não são produzidas em... Elas são produzidas em Coimbra. Sim. Mas aquilo, no fundo, pá, isto é um trivia, é bom para toda a gente, por isso eu vou contar. Conta. A Central Cerveja é uma fusão de quatro cervejeiras. Sim. Pronto. Uma é bem conhecida aqui, é da Portugália, que era aquela fábrica que estava andada ao lado do restaurante. Havia uma que era a Janssen, que mais lembrava-se da Janssen. Sim, sim, sim. Depois havia uma dali de Belas, Sintra, que era Estrela, que não tinha a ver com a Estrela Galícia nem com a Estrela Dame, era a Estrela, e a cervejeira de Coimbra, que tinha a Topazio e a Onyx. Fundaram-se e criaram a Central Cervejas. Sim. Pronto. De modo que essas marcas passaram... Opa, e aquilo foi produzido em Coimbra durante uns anos, depois, entretanto, fecharam a fábrica de Coimbra e passou a ser produzido aqui. Epá, só que acho que a água, não sei se isto é um preciosismo, mas há sítios que não, a água tem que ser... Pá, a água é diferente, o sabor é diferente. Acabou. É como a pizza. A massa, né? Eu li esta semana que havia tipo, num sítio qualquer que alguém que arranjou uma maneira de fazer um filtro para a água, para ser tipo, para a água ser como a água de Nova Iorque, uhum. Que supostamente dá das melhores pizzas, pelo menos da América do Norte. E que alguém que era tipo, em qualquer lado podias fazer finalmente pizza de Nova Iorque. Porque há muito essa coisa de. Pizza em Nova York é melhor do que a pizza em Los Angeles, que é. Sim, sim, sim. Mas aquela de Chicago que parece um bolo, não é? Sim, que é, sim. Pá, isso também tem que ver com a água. A sério? E a cerveja também, sim, claro. Pois. Apá, e aquele foi daqui e acho que não ficava tão boa, apá, e acabou por ser descontinuado. Apá, e quando eles quiseram voltar, tinha que ser com a água de Coimbra, portanto foram a um cervejeiro. Foram à Praxis. Praxis, que é tipo, foi dos primeiros a aparecer. Tem uma fábrica. Apá, já estive a ver aquilo, é incrível. E de facto. Cerveja boa. Então tu és o homem em Havana? Não, pá, no fundo o que acaba por ser? Como o livro do Graham Greene? Pá, é uma expressão que eu uso, sim, é uma expressão que eu uso para ser, pá, é o homem deles lá, portanto aqui está a ser lançado por uma marca daqui, que é um spin-off. Ah, ok, tu és o homem dos daqui lá. Ok, é isso. Exatamente. Que eu não estava a perceber. Pá, é a pessoa que, pá, conhece os sítios, sabe mais ou menos as tradições, sabe, pronto. No fundo é uma espécie de consultoria que eu faço. Ok. Portanto, eu não sou distribuidor, nem sim. revendedor, nem comissionista. Mas trabalhas na indústria. Opa, sim, mas eu não percebo, confesso que não percebo muito. A minha família é da... Minha família, tenho pessoas da minha família que produzem vinho. Espumante, isso sim. Pá, porque a minha família é dali... É dali da Bairrada, vilarinho do bairro. Portanto, aquilo é mesmo... Pá, eu digo que já não temos vinhas porque arrancámos para fazer kiwis. Eu veio uma altura em que... A União Europeia pagava para arrancar vinhas e meter kiwis e toda a gente fez isso. Epá, ainda mal, acho eu. Na altura parecia boa ideia, porque dava dinheiro, mas agora... Epá, mas também ninguém tinha... Epá, porque a verdade é que as vinhas requerem muito cuidado, não é? Bem, um gajo não tem tempo, também não pode ter, não é? Enquanto kiwi aquilo tem uma estrutura... Aquilo são trepadeiras, não é? Que estão assim, tipo num poste, yeah. E depois tem gota a gota... Aquilo vai pingando, vais lá, tens que ir lá uma ou duas vezes por dia ligar, sim. No verão, tipo no inverno, aquilo. Epá, e aquilo vai dando. Pá, pois já há de ter lá outro tipo de cuidado, não sei. Mas ainda tens a tua família que vi? Era a casa. Acho que eram da minha avó, que agora são meus, do meu irmão e dos meus primos, portanto, é esse tipo de. E do meu tio, que ainda é vivo? Portanto, tudo isto. Mas, pá, sim. Agora tenho família que ainda produz vinho. E eu sou mais desse lado. Agora, eu costumo dizer, e isto é verdade, ou seja... Mas tu sabes como é que se faz vinho? Sei, então. Se deixassem no meio da mata com os ingredientes todos e um... Agora, muito tempo, amigo. Pronto, mas diziam tens um ano. Um ano para fazer vinho? Para aprender? Eu acho que sei fazer. Porra. Sozinho na mata com os ingredientes todos? Na mata, porra. Não tinhas ligação ao mundo exterior. Pá, dava. Tinhas tudo, tinhas uma casa e tal, não sei o quê, estava no meio do, isolado do mundo. Era... Ah, sim, acho que sim. Mas diz uma coisa, ou seja, essa malta da cerveja artesanal agora já compra... Compra o quê? O cereal pronto a usar, ou seja, sim. Não tem que o... Sim, não vinho, sei... O vinho tem que ser... Pá, tens que plantar as cepas, depois enxertar com a caça que tu queres. Né? Lá só dá... Os ai, como é que é? Aquilo é perto de Braga, Vila Verde? Sim, isso é o resto da letra. O letra, eles fazem, às vezes, eles crescem o seu próprio lúpulo. Mas eu acho que eles não usam aquilo em todas as cervejas. Mas depois, por exemplo, o cereal... Eu acho que o malte e essas coisas, não. Mas sei que eles têm, tipo, o dia da colheita do lúpulo e não sei o quê. Tem uma cerveja especial feita, que é o Harvest and Friends e não sei o quê. Ok. Pronto, isto é, há que sempre criar rituais associados. Para... Sim, mas não há muitas, mesmo estrangeiras, não há muito essa tradição de ser fazer tudo dentro da casa. Pois, já vem aquele modo preparado. Sim, por isso é que há empresas que só fazem, só tratam de malte, por exemplo. Pois não sei, no vinho não é muito isso, tipo, sim. É o processo inteiro. Quer dizer, até pode ser. Podia aparecer uma série de gajos, não, nós produzimos. Sim. E há de haver. Há de haver. Para outras pessoas. Sim, no fundo é aquela pessoa que tem vinhas e que vende as vinhas para a cooperativa ou para o produtor. Sim, há de acontecer também. Mas é sempre um fenómeno muito local. Né? Sim. De onde é que vem a cevada? Os gajos. Não é produzida cá em Portugal sequer, provavelmente. Não deve ser. Portanto, vem lá do outro lado do mundo. No outro tipo de solo, não é? Portanto... Não sei, sinceramente não sei mesmo. Não sei mesmo isso. Okay. Sei que há uma cervejeira americana que é a Rogue, que supostamente eles fazem os ingredientes todos. Onde eles? É que é? Portland, no Oregon. É a capital dos hipsters, quase. Sim. Ou é Seattle? É. Portland é a capital dos hipsters? Sim. Se quiseres usar essa expressão, sim. Mas e de certo há mais, mas eu sei que há mais, estou só a dizer, não, há mais cervejeiras que fazem tudo. Há de haver, pá, que há de haver. Agora aqui não se lembra. Esse é o exemplo de que eu me lembro, tipo, que eu conheço. Eles gabam-se de fazer tudo dos limites deles, mas pá, e Cidre, não vai pegar aí a moda disso, não? Fala-se disso há muito tempo. Eu já, quando apareceu isso, achava que era a central, next big thing e ainda não... A Central de Cervejas tem uma cidra, que é a bandida do pomar. Sim, não é deles, aquilo é estrangeiro. É? É, o nome mas da vendem, ideia... pronto. Aquilo tem um aspecto quase... Tradicional português, sim. Chama cerveja artesanal, não sei o que há, mas não existe. É o mesmo símbolo, só que depois tipo... Tem, vem de fora. Tem, é bem, acho que é britânico, ou uma ameaça. Ok. Sim, mas fala-se disso há muito tempo. Mas essas que um gajo vê aí que são... Mas só começaram a aparecer nos últimos 5 anos. Strongbows e etc. Mas tu vês aquilo e os ingredientes daquilo são... É cidra submaçã. Ou seja, aquilo... Já provaste cidra daquela do Norte de Espanha? Já provei cidra artesanal espanhola. Não sei se era do Norte de Espanha. Pois, sim, mas essa. Que é... Pá, não é doce. Assim como o vinho. Sim. Parece um vinho branco mais fraquinho, não é assim uma coisa? Pois eles, essas marcas têm isso e misturam com pá, depois fica aquela coisa que parece que estás a beber Joy ou uma cena, não é? Tu podes dizer mal de outros produtos da Central Cervejas? Não, eu não estou a dizer mal de produtos da Central Cervejas, estou simplesmente a dizer que não gosto daquilo. Ok. Mas é verdade, aquilo está lá nos ingredientes, não é, não estou a... para qualquer tipo de informação, vais lá. Sim, sim, sim. Não, mas eu achei um bocado estranho, porque essa coisa da bandida do pomar. Eu lembro-me de... Olha, foi uma vez que fui ao ICA, ao outro vizinhamento. Pá, isso aí fui a um café lá em frente, beber um café, assim. E tinha vários anúncios da bandida do pomar. Tipo, em todo o lado. E perguntei ao senhor se ele tinha. E disse, não, ainda não chegou. Ah, pronto. E chegou, tipo, meses depois. E havia anúncios em todo o lado. E demorou, e demorou meses a aparecer. Foi muito estranho. Mas como aos gelados, às vezes. Não havia os gelados e depois o homem ainda não tinha. Ah, não. A arca ainda está lá atrás. Ainda não vieram os gelados. Aconteceu muitas vezes. Mas há uma cena que agora estão a fazer com essa sidra. Até porque isso é... Até há em torneiras, né? Em bicas. Portanto, é barris. Tipo vodka com cidra? Vodka com cidra. Pá, em vez de pôr sumo de maçã ou outro sumo de limão ou ananá, é de cidra. O sabor é de sumo, mas depois tem mais álcool, tem um bocadinho mais álcool que o. Portanto, é a cena agora. A Jameson tinha uma. Fizeram uma colaboração com. Eu acho que foi com a Maldita, que fizeram uma. Maldita é uma cerveja de Aveiro. Eu sei, amigo. Ok. Conhece a Maldita? Conheço. Pronto, fizeram uma colaboração com eles, uma barley wine, com investida em barris de whisky e tal. Eu não fui este ano, mas no ano passado fui à festa de St. Patrick's Day deles. E tinham lá um gajo da Maldita servir uma das cervejas deles, que é a wheat wine, com um shot de whisky. Não, era bebias o shot e bebias aquilo. Boilermaker. Hum? Boilermaker é o nome dessa combinação. Quem bebia muito isso era o... Pá, sabes que eu trabalhei durante ano e meio num bar, que era um bar mais de cocktails. Sim. E... Isso vai ficar cheio de barulho agora. E um gajo... Não, mas a gente fala... Eu falo mais para o microfone. E aquilo... Pá, nós todas as quartas-feiras tínhamos um cocktail diferente. Isso em Coimbra? Isso em Coimbra, sim. Opa, e... Coquetel a preço de prova, a preço mais barato. Pá, e começámos por muitos que estavam associados a filmes, né? E é fácil moderar alguns, pá. Tens sempre aqueles do James Bond, depois tens os... Tens o Big Lebowski, tens o White Russian, sim. É sempre o exemplo que eu me lembro. Que dá, o White Russian. Não gostei nada. Eu que há uns anos, tipo, há um bar no sítio onde eu passo férias, em Santa Cruz, que tem coquetéis muito baratos. Mas bom, bem feitos, não é? Okay. Tipo, aquilo não é manhoso, não é... É barato só. Pronto. Não é... Como é que se diz? Não põe água, não... Não te engano. Uh-huh. E tinha lá um White Russian. E eu e um amigo meu, que gosta muito do Big Lebowski, provámos. Epá, eu não gostei nada. Não gostaste? Não, vendeu muito bem. Vendeu muito bem. Epá, e vais aos outros, vais aos Cosmopolitan, por causa da sexy cidade. Sim, sim, sim, sim, sim. É muito fácil encontrar. Epá, mas a certa altura... Houve uma altura em que acabaram os filmes e passámos para os escritores, que eram os escritores preferidos de escritores. E o Bukowski bebia o Boilermaker, que era tipo, é uma cerveja e um com um shot whisky. Sim, sim. Podes pôr lá dentro, há quem ponha lá dentro, sim. Porque há quem beba em separado. Yeah. Portanto, é um... Se quiseres, pões lá para dentro. Se não... E a própria... Voltando a Jameson, a própria Jameson tinha um whisky que era... E... Eu já não lembro como é que eles faziam aquilo, mas tinha qualquer coisa, tipo... Faziam aquilo em sítio onde já houve cerveja, mas não é barricas, porque quem faz isso são as cervejeiras que fazem em barricas, que era o whisky. Não, mas eles fazem ao contrário, o whisky tinha qualquer coisa de... Fizeram Guinness, ou uma cena assim, não? Pois, pá, já não me lembro. Havia um também que era... Havia e eles tinham isso na cerveteca, que é ali, um sítio de cerveja, tinham shots disso. Um shot que era o Irish Carabombe. Que era tipo meio copo de Guinness. Sim. Um copo meio pinto. Meio pint. Sabe que é pinto que se diz? É pinto. Em português é pinto. Pint. Copo mas diz mesmo? Já fiz essa pergunta num quiz. Como é que se diz pint em português? Que era a palavra exata. Mas de onde é que... como é que sabes isso? Porque fui ver. Vai já a Wikipedia pint e depois em português. Ou em português pinto. Isso é na Wikipedia. Qualquer mas pessoa pode mudar. Mas eu fui ver em vários sítios. Não, claramente não foste ver em vários sítios. Fui ver o dicionário, à partida, se fores ver o dicionário de... Eu vou procurar em enciclopédia... Está lá, pinto, medida... Eu vou procurar em enciclopédia Ilusão Brasileira, que foi onde eu... Claro, onde cresceste. Não. Também tinha-se em casa. A Ilusão Brasileira de Cultura, aquela preta, não é? Com a capa dourada. Sim, exatamente isso. Estava só preta, era preta. Não, não, a minha é preta e dourada e a capa não sai. Ah, eu tinha a antiga, tinha. Pronto. Tinha essas adendas, que mas é cena... antiga também, esta também já tem. Essas adendas, lembras? Sim, sim, portanto, sim, sim. Uma sim. Com, sim, sim, sim. Que acaba tipo, pá, sei lá. Pá, a da minha família acaba tipo em. Em 1980 e tal. Tu tens nunca mais ninguém comprou. Tu tens uma que é. Não, mas eu vou procurar pouco. Tem o índice, não? Não sei. Porque o índice procura. Se alguém está a ouvir aqui e tiver essa enciclopédia, é tal que é. Tem um, no último tem um índice. E procura José Liberato Freire de Carvalho. Está lá no índice. É fácil, é fácil mas perceber que, qual é que é. O que é que isso tem? Não está bem escrito o nome desse senhor coitado. Ok. É uma piada. Não tem o V. Pronto, já percebemos que não tem o V. Quando era garoto, ria muito com já, isso. Já percebemos que não tem o V. Não, mas eu procurei lá. Claramente tu também deves insistir nisto. Que pera é a junção de bigode e pera. Não. Pera, e eu fui ver essa enciclopédia, só parte baixa. E assim é o cavanhaque. Eu, o Brasil é cavanhaque. Pronto, eu, o Santo também diz que isso é cavanhaque. Não, mas ele também chama isto de cavanhaque. Cavanhaque baixo. Trocou. Não sei. Eu chamo isto de Van Dyke porque é o único termo que eu sei que é especificamente só isso. Que é como se diz em... É claramente uma opa, ligação a uma pessoa, não é? Tipo, a sim. Referência a uma pessoa. E Van Dyke também. O Cavanhaque, não, o Van Dyke, sim, estou a dizer. Cavanhaque, diz em português Cavanhaque, mas depois deve ser Cavagnaque, uma cena assim. Sim, sim, sim. Imagina uma porcaria dessa. Sim, mas pronto, estou a dizer, vou procurar na enciclopédia da luta brasileira se é Pinto, se não é Pinto. É Pinto, é, pode-se ter a certeza. Opa, e se for mentira... Tu vais ter de... Pagas isto. vais ter de mudar os resultados desse quiz. Sim, vou ter que dar a vitória. Retroativamente, tipo, mudar tudo. Mas, acho que não, acho que não. Já lembras-te quando é que foi? Foi há muito tempo. Já prescreveu, é isso que estás a dizer. Ao fim do ano, os quiz prescrevem. Mas eu dizia que aquilo é meio copo de Guinness, depois punham whisky e Baileys. Portanto, só coisas... Tipicamente irlandesas, não é? Whisky irlandês, mas e faziam um shot daquilo. Tipo aquele, conhece aquele shot que metem espuma de cerveja, depois metem para lá dentro uma cena de licor de café, depois tens que ver aquilo e achas que estás a ver muito ou estás a ver espuma. Ficas a rotar para esta noite. Submarino, não é? Sim. E já fazem isso. Lembra-me agora. Como é que se chama? Iris? Iris Carbon, que é uma coisa tipo ainda por cima. Focar Iris Coffee é aquela coisa que pões bebidas alcoólicas no teu café. No teu café. Há muitas variantes. Há isso com conhaque, há isso com... Por isso é que eu disse bebidas alcoólicas. Sim, mas já não chamar isso de coquetel qualquer. Pronto. Mas... Os coquetéis há sempre... Não há um polícia tipo atrás de ti a dizer... Não, isso não é... Existe uma espécie de FIFA dos coquetéis, que é o... Pronto, mas... Bartender Association. Portanto, há um número finito de coquetéis que são aprovados pela... Sim, sim, sim, sim, sim. E depois existem três fases. Existem os unforgettables, que é os coquetéis antigos, de anos 30, não sei o quê. Depois existem uns... clássicos e os contemporâneos clássicos. Posso estar enganado, não sei como é que okay, é o okay, okay. Aqui... Os contemporâneos clássicos são os mais recentes, que já mete caipirinha, já mete... Aqui numa destas ruas há um bar de coquetéis, o Red Frog, sim. Pronto, já ouvi falar muito bem. Mas não sei, é bom? Tens de bater à porta e descer e não sei o quê, às vezes está aquilo está demasiado cheio. Mas é bom? Hã? É. Você carota ou não? Pá, anda à volta de 10 euros, de 11 euros, coquetel básico. Sim, ao dobro do Coimbra. Pois é isso. O White Russian que eu vi não era esse preço. Isso que eu estava a dizer. Em Coimbra o White Russian normalmente custa 4,5 talvez. Sim, sim. 5 eventualmente. Sim, mas pronto, isto é uma coisa que supostamente é para... Sim, é paga, tipo, paga o nível é muito paga alto. E são... Essa aí é a ideia da coisa. Porque tem uma sala secreta. Ah. Para eventos e não sei o quê. Que eles dizem que têm, não estou tipo a dizer nada. Não, mas era bom um gajo dizer que... Não, fui lá quando aquilo... Tem uma sala secreta. Eu fui lá em reportagem quando aquilo abriu e pronto, ele foi logo, o tipo que falou comigo foi mostrar a sala secreta, portanto não é... Ok. Isso é que uma sala... É o Mr. Sima, pá, está aqui o Mr. Sima, não pode entrar. Não, sabes o que é que lá está. Ele mostrou e pronto, e disse que havia uma sala secreta, portanto eu acho que não é mentira nenhuma. Está bem. E ali do outro lado da rua há um mais barato com... Não, é só... À base de rum. Estavam a ser os corpos, a runaria agora, existe a runaria? La Ronera, é como se chama. E é bom? É, eu gosto bastante. Não posso dizer que tenha ido lá muitas vezes, não percebo muito de rum e de cocktails, etc. Não és mais cerveja? Sim. O que é que gostas mais aí de cerveja? Diz-me aí uma cerveja boa para eu provar. Mas como, tens de ir a um sítio? Hã? Ou vais a um sítio? Não, olha, ou... explico-te já. Além de ser homem em Havana da marca, eu sou programador de um bar. Espaço em Coimbra, sim. Que é qual? Podes dizer? É o Kibastanga. Sim. Faço programação, tanto não faço programação de DJs, aquele tem DJs, mas não faço eu programação de DJ, é outra pessoa. Faço. Organizo, tem lá uns eventos, pronto, sei lá. Quizzes, tem stand-up também, tem cinema, tem umas coisas assim. E às vezes tem lá umas cervejas também artesanais, cervejas importadas e não sei o quê. Aí, às vezes gosto de provar assim umas coisas, mas diz-me aí o que é. Pá, há uma marca em Lisboa que é Dois Corvos. É fixe? Tem coisas muito boas. São assim mais. Encontra-se facilmente no supermercado, não é? Algumas das cervejas deles, mas normalmente. Os desenhos. Tipo, tem um pug e não sei o quê, e um quiosque, não é essa não. Isso é a Oitava Colina. Oitava Colina, pronto. Que também tem cervejas muito boas, não estou a. Confundo as outras, são duas referências à cidade de Lisboa, Oitava Colina e. Sim, Dois Corvos. E Dois Corvos, logo aí. A minha favorita é Dois Corvos, mas eu gosto bastante da Oitava Colina, tem cervejas muito boas. Mas aqui é Lins, nada não é? Contra. Camusa. Sim, isso é São José de Marvila, que é. A Lince, a Musa e a Dois Corvos. Okay. Mas a Lince não tem bar. Pronto, eu estou só a dizer que eu gosto muito das Corvos. Gosto muito das cervejas. Mas as cervejas básicas deles, que é as que tu encontras mais no supermercado, não sou grande fã. Não? Tens que ir ao... E onde é que compras o Tava Colina? O Tava Colina há em vários cafés e bares por aí. É? Sim, e, no super... e no... alguns supermercados também. Ok. Tipo, vai aparecendo. Também vi o quê? Passarola? Passarola também é meio raro. É raro, está difícil encontrar agora. Mini sardine. Sardine é da Ericeira. Havia uma Red Mosquito. Isso é o Oppo 74, que é do... A Red Mosquito é um modelo. Um modelo, okay. Que é do Porto, acho eu. Isso é o que eu estou a passar. É boa pergunta. É Oppo 74, acho eu. É? Red Mosquito. Não era má. Uma Red Ale deles, sim. Acho que era Red Ale, assim. Então, vi uma vez há muito tempo. Ok. Opa, e... Já aprendi cervejas boas deles. Essa não foi... Não gostei. Amigo, queres ficar com esta? Pode ficar, vá. Está morna. Daqui a pouco tem um espetáculo de me comentar aqui muito. Sim, é beber muito. Ainda falta quanto tempo? Ah, falta 20 minutos. Ah, ok. Também é só dizer... Sei lá, na pior não, das hipóteses, tu projetas a voz. Na pior das hipóteses, o Espírito Santo não pode. Como é que fazemos isso? Pode, não fala. Ouvir o Santo vai só passando nos slides. Claro, olha, ele que não tivesse só uma voz. Exatamente. Coitado, não sabe fazer mais. É isso, pronto. Ele sabe que não sabe fazer mais. Portanto, eu não estou aqui sim, não sim, estou sim, a explicar claro. Nem nada. Ele sabe que sabe fazer aquela, então. Faço mais. Olha, mas nem sequer sei lá, a voz do Bruno Leixo e a voz do Saco são digitalmente alteradas. O Bruno Leixo quer dizer, é alterar o pitch, sim. É a minha voz normal, eu sei. O pitch. Sim. E o Saco também é digitalmente alterado. A parte. Não, olha. Não há nada de toque. Pá, de vez em quando. Aqui um bocadinho mais grosso. Pronto. Ficar mais bruto. Mas quer dizer, também podem fazer isso ao certo. Sei que eu nunca percebi. O Focomoios. Pronto, havia um outro assim que era o pai dele falava mais grosso. Sim. Ele chupou, não dou foco contigo. Chupou quando estás em casa. Basicamente era o Santa falar mais grosso. Portanto, dá. É possível. Não, é perfeitamente possível. E aqui, onde é que um gajo janta, pá? Imagina que eu tenho pouco tempo para jantar. Aquela coisa, se calhar naquele sítio que tem... Tu sabes que nós estamos numa pizzaria neste momento, certo? Ah, mas sabe... As pizzas é assim, são bastante fixas. Eu sei, eu já comi aqui e gostei. Eu tenho por aí o celular que tem intolerante. Não é. Não comes queijo, portanto? Eu gosto muito de pizza. Mas podem ter pizzas sem queijo, podes pedir sem queijo. Acho que é um desperdício, é isso? Não. A maior parte. Sim, é um desperdício. A maior parte das pizzas normais não tem muito queijo. Estamos a falar daquelas pizzas pisadas que têm. É isso que queijo. Sim. Uma pizza normal, acho que posso ficar assim um bocadinho. Ah, tipo, não me vai acontecer nada de mal. Normalmente tenho umas enzimas para tomar quando estiver a comer esse tipo de coisas. mas não me esqueci, esqueci de trazer. Pedi-me até ter lembrado de trazer e esqueci. Você não podes comer isso? Eu acho que, opa, eu acho que não vai ter muito queijo. Logo aí. Podes pedir sem queijo, provavelmente eles têm uma ou fazem uma sem mas queijo. Até fica bom, eu até gosto. Ok, então. Não gosto de queijo per se, mas tipo na pizza. Acho que casa bem, tanto que acho sim, que claro. O casamento está bem feito. É quase como se fosse mesmo esse propósito da pizza. Sim, sim, sim. Ter tipo tomate e queijo e etc. Tem aquele ligeiro travo que não me agrada, mas misturado com as outras coisas até fica bom, pronto. Não, como, não sei, deixa eu explicar. Mas pronto, logo se vê. Então, mas precisas de um sítio para jantar, é isso? Ele está a olhar aqui, naquele prédio ali, aquele edifício não tem por baixo. Mas... Tem, eu estive ali, fórum. Tem lá umas querias, querias no... Salve seja, tem lá umas cenas... É um espaço de restauração de centro sim. comercial. Sim, sim. Ah, há muita coisa. Como é que chama aquela fechou? Estava-me a dizer, fechou aqui uma pastaria que havia aqui ao lado. Sim, que era. Já era o nome do nome. Vinha comer ao balcão um telhado. Assim, também tinha pizzas. E eu sempre passava por lá e via que ele tinha pizzas, ficava a achar. Tipo, ficava a imaginar. Epá, imagina que a melhor pizza de Lisboa é ali, mas ninguém sabe porque nunca ninguém pediu. Opa, eu acho que já tinha acontecido normalmente. Alguém pede, sei lá, bêbado. Ah, não, ninguém pediu uma pizza num sítio deste, sabes que é congelada normalmente. Mas imagina. Imagina que era de coraças. Era mesmo essa hipótese, era tipo a melhor do mundo fazer... assim. Ah, e ele nunca tinha a oportunidade, porque as pessoas assumiam sempre que era. Não é que pizza congelada, mas. Indianos. Também tem pizza, e tu dizes, pá, isto aqui no indiano deve ser bom. Ah, mas que são decentes, sim. Até podem ser, porque é que não? Não é? Nunca sabe, não é? Como é que chamava aquele restaurante indiano em Coimbra? Que era o Febres, não? Febres. Febres. Okay. Era estranho aquilo. Começou. Aquilo era um restaurante. Há uma marca de cafés de Coimbra que é a fábrica Estrela da Beira, que é Febre. E aquilo era um restaurante de Febre. Só que, entretanto, eles devem ter despassado aquilo. Ou... Sim, sim, sim. E eles quiseram um nome que pudesse começar por Febre para depois eles porem o resto. E eles foram para Febres. Sabes que é uma terra ali no Conselho de Catanheiro. Sim. Acho esquisito, porque tu associas Febres a comida raçuda, sei lá. Então, um chafana, uma coisa assim. Eu, né? Febre, associo mesmo à Febre. À Febre. Nós associamos Febres ok. àquela terra. Yeah. Sim, mas associando a Febre à doença também é esquisito, não é? Sim, sim, sim, sim. A Febre à doença. Já não existe? Não, já mudou. Entretanto, aquilo já é de outra coisa. Passou a ser, já não era indiano, era de kebabs. Ok. E depois agora já é restaurante normal. Normal? Normal, comida portuguesa. Pronto, restaurante de comida portuguesa, não normal. Ah, sim, mas tu percebes o que eu queria dizer. Eu acho que Rio Mondego. Acho Rio Mondego 2, porque há o Rio Mondego 1 e agora o Rio Mondego 2. Ah, ok. Mas isto, estávamos há bocado a falar de como Lisboa mudou e Coimbra não tanto. Coimbra mudou também nesse sentido, ou não? Opa, aquilo agora passou o património do mundo aqui há meia dúzia de anos, não sei exatamente há quantos. Sim. Opa, e sim, tem vindo crescendo um bocadinho. Opa, é bom porque há uma série de coisas que um gajo implica, mas que por outro lado também não tem que implicar, que é, abrem uma série de tisqueiras, não sei, aqui também houve a mesma cena, não deve? Portanto, tens ali zonas que agora estão a fervilhar e cheias de tisqueira, porta assim, e que um gajo, se calhar, diz mal, mas há 10 anos eram praticamente abandonadas. Portanto, eu acho que não há. As coisas são como são. Mas sim, houve ali uma altura, ali onde começaram a abrir tisqueiras e Airbnbs, porta assim também. Portanto, quer dizer, tem sempre uma zona que é a zona turística e que as pessoas da cidade acabam por deixar de frequentar com a mesma... com a mesma frequência, frequentar com a mesma frequência, com a mesma passa a redundância. Pá, é normal. Mas depois tens a zona civil, digamos assim, que está igual. Não se vê diferença nenhuma. Portanto, ali na zona onde eu moro, por exemplo, ali na zona do estádio, não há turistas, não há hotéis, não há nada, portanto está igual. E não há rendas mais altas? Pá, tens um fenómeno. Portanto, aquilo sempre foram relativamente caras, porque há muita procura por causa dos estudantes, não é? Mas tu, quando queres procurar uma casa para ti, um T1 ou um T0, T1 nem tanto, porque há sempre aqueles professores universitários que moram fora de Coimbra que arranjam um T1, mas tipo, queres uma casa para morar mesmo, há muito senhorio que diz, apá, já alugou para estudantes durante muitos anos, que alocaram-lhe a casa toda, só arranjavam problemas com barulhos com vizinhança, e portanto, a certa altura dizem, pá, já não queres estudantes, até fazem um preço mais baixo, porque já não queres tanto. Portanto, se tu alugares ao quarto, ganhas muito mais dinheiro. Claro. Então, depois chega ao verão, vais ver a casa toda escavacada, não é? Isso aconteceu ao Aleixo. Sim, não tem lá. É precisamente. Pá, é horrível. Horrível não, pá, faz parte. Faz parte. Por isso é que os preços às vezes são mais caros, porque há muita procura e porque também os garotos estragam as casas, não é? Agora, se tu procurares bem a um senhorio que não queira arrendar a estudantes, etc, etc, etc, consegues uns preços bastante aceitáveis. Sobretudo em zonas em que não estejam perto de nenhuma universidade, em nenhum instituto, encontras facilmente uma casa a um preço correto. E acho que sim. Sempre estacionamento, é uma coisa que... E ainda hoje? É uma coisa que eu aprecio. É sempre estacionamento. Mesmo em jogo da Académica, aquilo é perto do estádio, está cheio, está em todo lugar. Nunca houve um dia que disse, opa, não tenho aquele lugar, o que é que eu faço? Não. Mas essas coisas tipo da cerveja artesanal, estavas a dizer que no Equipaz de Tango às vezes tem cerveja. Sim, sim. E esse tipo de, sei lá, das mudanças que houve em Lisboa, ou que uh-huh. está a haver no mundo, essa parte chega lá também? Opa, não toma... Não sei, curiosamente... E há a Praxis, não é? A Praxis foi dos primeiros sítios a ter cerveja artesanal em Portugal. As fábricas até mais sim. completas da fábrica. E convite a ir, lembra? Opa, foi dos primeiros sítios. E aquilo, de facto. E eu até associava, durante algum tempo, agora não sei, a ser a cerveja artesanal a uma coisa não tão urbana. Porque, se calhar as primeiras que apareceram até eram sítios. A primeira que eu vi e que foi. A Vila Verde, não é? E que foi a que me fez, sei lá, abrir, digamos, os olhos. Para a cerveja artesanal foi a Suína, que é do Porto mesmo. Sim. Mas o gajo que fazia as receitas da Suína, que eu acho que é um dos fundadores, ele tem uma, ele saiu e tem uma dele, que é para o Scriptum, é da Trofa. Trofa, pastéis. Vila Verde, Letra, a Maldita, não é bem da Aveiro, é tipo fora, um bocadinho fora, acho que é fora da Aveiro, tens, pá, a minha sardina é Ericeira. Aqui em Lisboa tens a Tava Colina, tens a dos Corvos, tens a... Só para dizer, em Cantanhede, sim. Em Anadia, tens três marcas. Pronto, mas o que tu vais ter é, no máximo, é os cafés que há à volta, tem tipo uma cerveja deles, porque opa, é um café que há à volta. Eu estou a dizer, um sítio onde tu vás e possas consumir várias cervejas artesanais, ou sim, possas ter acesso a cervejas artesanais, okay, do ponto de vista de consumidor. Craft Bar, isso tem nome, Não necessariamente, mas como tu dizes, o Equipaz de Tango. Equipaz de Tango, o Académico também tem. Pois, o Académico, e sabes como é que eu sei que o Académico tem? Por causa daquele vídeo de denúncia do Aleixo. Sim. Que vocês tinham um menu todo do Académico. Sim, sim, sim. O Académico vai ter muito. E que eu fiz pause no YouTube para ver que cervejas é que o Académico tinha. E tinha boa? Tem coisas decentes, acho eu. O Cor, e não sei o quê. Eu tenho uma própria agora. Fizeram uma APA, okay. Para ter lá a pressão e agora vão lançar em garrafa também. A APA não é muito o meu estilo, mas sim. Foi sempre. Qual é o teu preferido? Eu entre Imperial Stout ou Imperial Porter, que é o Stout Porter, são as mais pretas. Sim. Só Imperial é com um grau de álcool muito maior. Ok. Não necessariamente, mas tipo, é mais alcoólico. Gosto de Weiss, por exemplo. Vai-se é zero o meu estilo, ainda menos do Kappa. E depois gosto de sours, que são com fermentação espontânea, assim mais azedas, mais muitas aproximadas ao vinho, na verdade. Ok. Não conheço. Pá, é uma família de cervejas muito grande que tem. Opa, eu conheço que sou... Tipo belgas, mas não. Gosto tipo lambiques, gozes. Esse tipo mas de coisas. Não é tipo água do mar, mas é tipo uma água especial de um sítio. Sim, eu acho que algumas dessas são tipo, só podem ter aquele nome se forem feitas numa região limitada. São feitas por. São os trapistas, são os monges. Trapistas, exatamente. Opa, curiosamente. Só existem uma mão cheia de marcas dessas. Só podem ser em vai abrir. Convento trapista, eu acho que é Trás-os-Montes, trapista feminino. Vai? Portanto, está aí uma janela pessoal. Sim, não, mas eu... Entre a pista, eu acho que entre as muras, tenho a certeza. Mas eu acho que deve ser complicado entrar no esquema das trapistas, mesmo oficial, porque aquilo é mesmo um número limitado. Tens que, pá, eu acho que tem ideia... que ser num convento trapista. Ok, sim, e pelo menos há uma que é, como é que se chama? Vestvleren, ou lá o que é uma belga. Sei lá. Que eles só, eles só vendem o suficiente para sustentar o convento. Uhum. Tu marcas meses antes, ias lá buscar umas garrafas e tal, e agora passaram-se porque o supermercado começou a vender. Ah, ok. E não, isto não pode ser. Okay, vendem-se só lá diretamente. Sim. Sabe que eu tenho um amigo... Muito barato e depois muito alto. Um amigo quando é belga. Mais... Existe esse fenómeno ali na... Mas já vi essa cerveja à venda em Portugal, portanto. Existe esse fenómeno na... Por muito dinheiro, pai, por 20 euros. Coimbra é pá, na região centro, basicamente, uhum. Mais para o interior, de malta belgas, holandeses e alemães, que vão pá, viver para o interior de Portugal. Sim. Tipo, não só reformados. Há muito o fenómeno de reformado que vem passar, mas a malta que vem pá, e abrem Airbnbs e abrem coisas até bastante interessantes. E eu tenho um amigo cujos pais abriram uma coisa que já deve ser que é aquela malta que vai descer o monte de caiaque. E o gajo sempre passou metade do ano em Coimbra, Penacova, e metade do ano na Bélgica. E o gajo fazia essa cena, o gajo vai comprar essas cervejas às vezes, e o gajo diz, pá, eu compro a maior parte das cervejas que tu compras aqui a 5 euros, eu compro lá a meio dos 800 tons. Claro. Sim. E o gajo faz o inverso, o gajo compra a espumante bairrada a 2,5 euros ou 3 euros. E leva para lá e vende. Leva para lá e os gajos passam, não é para vender, é para dar aos amigos. Sim. Ele diz que passa-se, como é que tu consegues comprar a 3 euros a espumante com qualidade de... Lá compras um champanhe a 20, à qualidade de uma cena a 5 aqui, por exemplo. Claro. Se compras um espumante de 10 euros aqui, meu Deus, estás a comprar uma coisa muito boa. E é um desfazamento muito grande. E o gajo contava-me que fazia essa troca duas vezes por ano, portanto, trocava para lá uma coisa, para lá outra coisa. Pede-lhe para ele trazer gozes e lambiques e etc. O gajo volta e meia trazia-me uma série de cervejas, íamos lá para a casa dele beber aquilo. E era fixe. Era fixe. Pá, a próxima vez que o gajo for, o gajo deve vir, pá, só deve vir no Natal agora, o gajo está a morar lá. Portanto, agora será vindo no Natal ou no verão. E eu peço a próxima vez que ele for para me trazer umas coisas assim. É boa. Vê se lembro de algum nome. Não é aquelas novas. Rodenbach, Timmermans, Lindemans. Pá, se eu olhar para... Eu sei que há uma que tem um rótulo e parece o símbolo da Universidade de Coimbra. Qual é que é o símbolo da Universidade de Coimbra? Pá, é um símbolo. Posso ter que mostrar. Eu olho para aquilo e o rótulo parecia-me aquilo. Vou mostrar. Eu estou um bocado farto de belgas, tipo normais, dessas das trapistas e dessas leveduras belgas e etc. Mas gosto desse mundo das sours. Lambiques, gozes, criques, etc. Isso tudo. Crique é lambique também, sim. O rótulo parece uma cena. Ok. Não sei. Pá, não é muito parecido. Eu acolhei e disse parecia, depois fui a comparar e não parecia nada. Mas a ideia que me pareceu. É como em tudo na vida. Mas enfim. Vinhos e espumantes. Não. Tu tens de fazer o soundcheck daqui a 5 minutos. Vinhos e espumantes. Não és apreciador? Eu gosto de vinhos, sim. Mas espumantes não é. Há alguma região bebes. Específica que gostes mais? Não. Vinho é... Vinho geral. Ok. Eu não bebo vinho há muito tempo mesmo. É? A última vez que bebi vinho, quando é que foi? Branco ou tinto? Tinto sempre, isso. Branco é? Não. Tinto? Não é coisa. Eu também prefiro o tinto ao branco. Nem sou grande fã do branco. Mas... Eu acho que não bebo vinho. Eu acho que não bebi vinho no casamento do meu irmão, sequer. Vi no casamento de um amigo meu, no ano passado. Em junho. Junho? Deve ter sido a última vez que vi vinho. Pá, foi quase quando há tempo que eu não vim cá. Portanto, pá, aquilo... Vinho não é uma coisa que... Mas eu gosto. Tipo, não é não gostar. Já se faz tanto espumante branco como... É pouco, mas já se faz vinho branco com uvas tintas. Portanto, é uma experiência diferente. É um sabor diferente. Portanto, se tu só achas o vinho branco demasiado tépido, digamos assim, é. Não, já começam nada. A ser umas coisas interessantes. Se me derem para a mão o vinho branco, eu bebo na mesma, sim, e não tenho problemas. Tenho uma preferência pelo tinto, sim. Sim, é isso. É por aí. Se me pedirem, se me disserem branco ou tinto, eu vou pedir sempre tinto. É só isso, não é? Tem muito calor. Tinta mesmo, não... É? Acho que sim. Tem calor, graças, 40 graus. Tinta mesmo? Um vinho pesquinho? Espumante. Então, Canadia é capital, espumante. Então, 40 graus? Sabes que a Canadia também é capital? É uma cena muito estranha. Sabes uma banda desenhada, um fumético, que era o Tex, que era um cowboy? Não. Pai, era uma cena que até se vendia aí... Mas português? Não, era italiano. Mas okay. Vendia-se brasileiro, para dizer para português. Para a editora Globo, ou aquela... Que era o Tex, que era uma cena de cowboys, daquelas... Até sem sombra, que é só escrito, só com linha preta. Epá, e há um gajo aí na dia que é absoluto fã do Tex. E tem uma casa-museu só com posters e tudo do Tex. E a Nadia é a capital do Tex. Pá, sempre que houve agora o Coimbra BD, que é um festival de BD que está a começar agora. E tinha a exposição, teve lá o autor, que é um italiano. E um gajo tem... É daqueles que compra pranchas originais. Sim, sim, sim. Depois, para ter em casa. Depois tem lá a coleção toda, tipo baralhas, cartas e merchandising. A Nadia é a capital do Xamante e do Tex. Isso é como aquele senhor que eu já não sei onde é que ele é, mas eu vou dizer Oliveira das Meias, que se calhar está errado, mas só porque tu já disseste Oliveira das Meias hoje, que é o barbeiro que é vidrado no Elvis e que transformou a barbearia dele num santuário ao Elvis. E que eu fico sempre a perguntar a quem é que ele corta o cabelo, porque ele claramente não corta o cabelo que ele queria cortar. Não. Ele deve cortar o cabelo às pessoas que estão à volta dele. Opa, havia também, já não existe, no Furadouro, que é uma praia de Ovar. Que era o Freddie Mercury e os fãs de café. Pá, que era só cenas de Freddie Mercury. Ah. E entretanto já fechou. Há o bar dos Iron Maiden no Algarve. É. E que é de gajos que quem está à frente daquilo já foram membros ou já foram roadies. Acho que um já foi membro de Iron Maiden. E outro foi roadies, mas aquilo foi começado por fãs e eles vão lá e não sei o quê. Ah, ok. E os Iron Maiden também têm uma cerveja artesanal. Mas é malta que está ligada aos Iron Maiden mesmo. Tipo, não é fãs, não é? Sim, mas depois acabou, aquilo acho que foi começado por fãs e agora tem alguém lá que está ligado. Isso é bom. Pá, inglês, quando se reforma, vou para o Algarve. Para o Algarve, é assim que... Vamos. Amigos. Acabou-se. Pronto. E acaba assim? Acaba assim. Pronto. Pronto, ok, vá. Malta. Pronto. Soundcheck. Muito obrigado. Obrigado.